Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerd! Jingle Bell, aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu ainda tenho saudades do meu Armatron. Eu sou a senhora Jovem Nerd e eu ainda queria acreditar no Papai Noel. Aqui é a portuguesa, este Natal vou atochar o rabo de peru. Meu Deus. Eu sou a do Box e não tenho frase. E eu sou a Zagal e eu nunca acreditei. Ah, que cara, mentira! Impossível! Que mentira! Que mentiroso! Botava o sapatinho na janela! Sapatinho na janela! Vocês já perceberam que esse é o Nerdcast especial de Natal! Que bonito! Nós vamos falar um pouco sobre esta data festiva e alegre em que ganhamos presentes, um pouco do significado dela. E lembrar de nossos melhores e piores natais, nossos melhores presentes, etc. Para passarmos o tempo, mais um Nerdcast familiar no Jovem Nerd. Sim, com uma surpresinha caprichada no final. Só quero saber o que os nerds vão me dar de Natal. E-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, vamos para nossas leituras de e-mail e nossas caneladas. Lembrando o nosso mapinha, teve um upgrade lá, acho que tá mais bonitinho o site. É, nós temos um, pra quem não conhece, a gente tem um mapinha do mundo, onde você pode colocar um pin e dizer, eu sou daqui, eu sou de São Paulo, eu sou do Rio, eu sou do Japão. Você vai lá, coloca um trocinho lá, bota o seu nome e aí a gente vai vendo onde os nerds estão. De onde os nerds estão acessando o Jovem Nerd, é muito legal. É como um cérebro. Exatamente. Nós estamos... Só que sem o professor Xavier. Então, para você acessar, qual é o endereço? w3vezes.frappr. Frapra. frappr.com/jovemnerd. Isso, tudo muito junto. Legal. Entra lá, você bota a sua fotinho se quiser, tá muito divertido. Uma coisa que a gente nunca lembrou aqui no Nerdcast, é a primeira vez, gente. Sobre nossas comunidades no Orkut. Se você ainda perde tempo com esta bagaça, você pode entrar na comunidade. Temos duas comunidades, né? Que é a do Jovem Nerd, criado, não foram criadas por nós, mas nós tomamos de posse. Que é a comunidade do Jovem Nerd, procura lá por Jovem Nerd, você acha, entra a comunidade do Jovem Nerd, tem um monte de gente que gosta do site, e tem a comunidade do Nerdcast também, você pode discutir os temas lá no fórumzinho do Orkut e tal, é muito legal, acessem. E você sempre esquece o nosso querido Sabu de Negro. Vocês podem procurar o nosso encosto preferido, Sabu de Negro. Ele está lá, não é uma comunidade, é uma pessoa, se você quiser adicionar como amigo, ele adiciona todo mundo, diferente de Azaghal. E eu. Mas agora você cometeu o Orkut Seed, né? É, cara, isso é uma idiotice. Ai, muito obrigado, aliás, pra todos que me mandam mensagens no Orkut, mesmo que eu não responda, eu leio. Muito obrigado, eu fico agradecido pelas elogias. Valeu, galera. Uma última coisa que eu quero avisar. A gente não avisou, deu uma canelada no Nerdcast passado. É verdade, cara. Falamos das nossas recomendações natalinas. É verdade. Mas ainda é tempo. Ainda é tempo. Nosso hot site de Natal. Hot site. Você entra, tem várias dicas. A melhor dica, na minha opinião, é um DVD player que toca de VIX. Isso. De VX, como você queira. E tem USB. É muito bom mesmo, cara. Muito bom. Eu já vou... 200 pilas, cara. Eu já vou providenciar o meu em breve. Porque realmente não posso ficar de fora. USB é o futuro. É o futuro. Chega de ceder essa mídia primitiva e natimorta. Exatamente. Então vamos ao primeiro e-mail. É teu esse? Não, é teu. E aí, nerds. Meu nome é Danilo Tradsk. 19 anos de São Paulo. Vocês esqueceram... de mencionar algo sobre a Bond Girl, que na verdade era uma Bond Guy, a garota do For Your Eyes Only, na verdade era um travesti, ou seja, esse verdadeiro Bond a ser currado foi o Roger Moore. Meu Deus do céu, eu não vi esse filme, eu não sei se a informação bate. Fanatic, pelo amor de Deus, você não lembrou disso? Júlio César Guedes Antunes, Júlio Mock, 23 anos, Montes Claros, Minas Gerais. Muito bom, nerds. Embora ultra fast, Nerdcast valeu. Ultra fast? Mais de uma hora? Tudo bem. Mas apesar do doutorado do Abad em Bond, algumas caneladas passaram batidas. JP falou que Os Diamantes São Eternos de 71 começa com James Bond visitando o túmulo da esposa. Canelada! O filme que começa assim é Somente para Seus Olhos de 81. Olha aí, é o da Traveco. Abad disse que Blofeld aparece pela primeira vez em Chantagem Atômica, de 65. Mas, na verdade, ele aparece em Só Se Vive Uma Vez. Ou, na verdade, Só Se Vive em Duas Vezes. Isso. De 67. Muito bom, canelado. E acho que foi o Carlos Voltor que falou que Richard Keel, o Jaws, o Mandíbula de Aço lá, Sim. Apareceu em The Longest Yard com Adam Sandler. Não foi, foi o João Paul. Errado! O cara grandão não é ele. Que é o participou da primeira versão do filme com Burt Reynolds. Que na, eu vi os dois. Uhum. Outro dia eu estava com insônia e acabei vendo esse do... Sério? Adam Sandler, uhum. Que só faz bem na vida gritar quando ele quer fazer algum filme. Sério, é ruim, mas quando ele fica aquele... aí é engraçado. É, muito bom. Mas o do Burt Reynolds, cara, é muito melhor. Uhum. E esse do Adam Sandler é uma refilmagem mesmo, cara. É mesmo? As mesmas piadas, as mesmas cenas, uhum. É igualzinho. E é ruim. E whatever, sabe? E ele termina aqui dizendo que não acredita na teoria do Abad, né? Ele acha uma heresia ele falar que teriam existido outros James Bonds antes desse, que o James Bond seria um nome código. O Abai tá maluco nesse dia, não é isso, realmente o James Bond novo é o James Bond Millennium. Ninguém diz que existiu outro 007, como a gente falou na... como eles falaram no último Nerdcast. Existiram outros 00, outros 00, mas 007 não, e Bond não. E é o James Bond Millennium, não existiu o James Bond da Guerra Fria. Quando a M fala que sente saudade da Guerra Fria, ela não tá mencionando que existiu outro Bond na Guerra Fria, que ela sente saudade dessa época. E sente saudade da Guerra Fria, pronto. Só isso, vai. Eu tava ouvindo esse Nerdcast James Bond depois de editado. É. E cara, quanta canelada, cara. Vocês se contrariaram. Maria Bade, então, o Marabá tá maluco. Disse 1 milhão de vezes. Ele tá louco, cara. Ele tá maluco. Vamos lá. Doc Sim de Campinas. Quando eu vi vocês falando sobre ícones currados, não pude deixar de me lembrar do Lobo ou Maioral, que na edição em que ele enfrenta o Hitman, isso em quadrinhos, o roteirista preferiu não escancarar. Então ele só disse que um amigo do assassino fez o Maioral de noiva e tirou algumas fotos disso. Que horror! Cara, isso é um negócio que eu gostaria de ver essa revista, porque eu não acredito. Certamente, lembrando, né, de como é o perfil do fã, de fãs do Lobo, esse escritor deve estar vivendo recluso na protegido pelo FBI hoje em dia. Rafael Januzzi, Rio de Janeiro, 27 anos. Adorei o Nerdcast do 007. E só para avisar, George Lazenby teve uma carreira, Jovem Nerd, com muitos filmes. Ele fazia a série Emmanuel. Olha isso! Ele era o cara do avião que carregava a coroa no final. Ah, que carreira que ele teve. É, minha gente, o mundo volta. E tem mais um e-mail. Fala, pessoal do Jovem Nerd, meu nome é Gustavo, tenho 25 anos, sou do Rio de Janeiro. Esse já é o meu 5º e-mail para vocês. Então, por favor, leiam meu e-mail. Chega. Ok, tá lido. Vai, próximo. Tinha um monte de coisa, mas dane. Rafael, 13 anos, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Lambda, lambda, lambda, nerds. Escreva esse e-mail para cobrar de vocês o Nerdcast de Scarface. Presta atenção que ela tem 13 anos. Que beleza, hein? Prometido Nerdcast 8. E para pedir um Nerdcast sobre desenhos da Hanna-Barbera. O cara tem 13 anos. Em homenagem ao recém-falecido Joseph Barbera. Muito bom. Que com certeza deixou uma marca em todos os nerds, assim como em mim, que tem 13 anos. Mas será que ele não inverteu o 31? Também vim aqui para provar que existem sim nerds teens. Olha. Que não gostam só de animes e mangás. Muito bom. Muito bom, né, cara? Parabéns. Sou um exemplo dessas pessoas. Só gosto de um número de animes que pode ser contado nos dedos de uma mão. Mamão Comum. E amaldiçoou todos os mangás existentes, pois não acredito que uma pessoa com algo na cabeça possa comprar um negócio de R$9,80, segundo o Submarino, cliquem em comprem, em preto e branco, e ainda por cima deve ser lido ao contrário. Um abraço e até mais. A opinião sobre os mangás é estritamente nosso leitor Rafael, 13 anos. Por favor, e-mails, hate mail para ele. Lambda, lambda, lambda. É o Ângelus Domini de Curitiba, 26 anos, o nosso professor de história nerd. Sim, sócio dos Ave amigos do Megabog. Tomou gosto. Ave amigos do Megabog, jovem nerd. Estou escrevendo para parabenizar o site de vocês e dizer que lembrando meu desafio... E dizer que, relembrando o desafio lançado, já apresentei o Nerdcast para 5 pessoas. Uma delas, meu primo nerd, e 4 são alunos meus, para os quais indiquei Nerdcast de Roma e de Segunda Guerra. Claro que aproveitei e indiquei os 2. Nem acredito nisso. Nerdcast em que meus e-mails foram lidos. Ainda não acredito que eles foram lidos. Sim... Gostaria muito de ouvir um Nerdcast com a visão de vocês sobre a Idade Média. Tema muito recorrente no universo nerd que daria um mega Nerdcast. De fato, temos que fazer um Nerdcast sobre a Idade Média, a época que Deus tirou férias. Porque... Já é um nome, cara. Excelente nome. Rodrigo Yutaka. É isso? É assim que se lê? Eu sou meio ruim nessas pronúncias. Mano, por aí. 23, Omigawa, Japão. Olha nossos nerds internacionais. Fala, nerds. Eu que sou quase um otaku legítimo, pois moro no Japão, queria saber quando vocês farão a continuação do Nerdcast sobre games. Por aqui está a maior febre. A nova geração chegou e não tem pra quem quer comprar. Uma loucura. Na verdade, quem compra entra na justiça, né, cara? É isso, parabéns por nos tornar nerds mais felizes com vossos comentários hilários, que me fazem perceber que ser nerd não é tão ruim assim. Abraço, ótimo. Ah, muito bom, muito obrigado. Vamos fazer em breve o Nerdcast 2 de games, não se preocupe. Ou nunca. Fábio Rangel, idade de merda, Rio de Janeiro, ou seja, 24 anos. Caracoles! Aquilo que o Fanatic abordou sobre James Bond ser um nome código... Nós já havíamos pensado quando Pierce Brosnan anunciou que não continuaria. Esse meio é excelente. Daí imaginamos um próximo filme comemorativo, entre aspas, que seria o novo James Bond, tendo que enfrentar um grupo de criminosos formado pelos Bonds antigos. Que espetáculo. Que teriam supostamente deserdado, a exemplo de Boromir no GoldenEye, que é o 006. O próprio Bond do Pierce Brosnan poderia puxar essa história, mostrando a desilusão que teve no último filme. O novo Bond mataria um por um e deixaria o Sean Connery pro final, jogando num compressor genérico numa fábrica de perucas. No universo dos filmes, essa teoria até soa bem. Continue o bom trabalho. Valeu e fui! Nós também. Nerdcast. É proibido dar roupa pro jovem nerd. Isso. É proibido dar qualquer coisa que não seja entretenimento, diversão ou leitura, que é entretenimento, lógico. Pois é, não, dar roupa de Natal. Pois vão te presente. Dar cuecas. Ah, vai ter. Cueca, a vovó. Presente de vovó. Agora presente da esposa. Roupa. Que isso? Roupa. Sapato. Pra que eu quero? O que eu vou fazer com a roupa, com o sapato? Isto mesmo, anda pelado, seu louco! Aliás, a vovó deu cueca pra você e pro Azaghal, mas não coube no Azaghal e você ficou com as cuecas dele. Tu travou as cuecas! Ficou apertado na frente. Ai, Jesus, foi ótimo, cara, estoque de cuecas. A gente fez uma lista de Natal no nosso site enorme. Escrito presentes. E eu não recebi nenhum ainda. Que tipo de convites são esses, cara? Ele acha que eles não entenderam, né? Não entenderam, não é pra vocês comprarem pra vocês, é pra comprar pra gente. Você ainda pode comprar lá pra mim um DVD que tem USB. É a sensação do momento. O DVD player preparado para os nerds, que tem toca de VX com legenda e tem entrada USB. Muito bom. Eu quero um. Custa 200 pratas, olha que beleza. É, aí. Olha que lindo. Parcela 10 vezes. Compra dois, um pra mim e um pro jovem. Cara, é o preço da minha escova progressiva. Se vocês quiserem também. Quem sabe o que é o Natal? As pessoas meio que esquecem, né? O Natal, ele tá tão difundido na sociedade de tantas maneiras, principalmente a nossa sociedade capitalista, que a gente esquece a verdadeira data, né? O que significa o 25 de dezembro, né? Aniversário do Deus Sol, Mitra também. Ah, tava até estranhando. Vamos sacrificar um touro e cortar a garganta dele pro sangue escorrer todo no poço e comemorar este 25 de dezembro. Mas que isso? Natal é época de reunir os amigos, a família. Quem é presente? E o nascimento de Jesus. Justamente aí que vamos entrar, né? Um pouquinho de história no Jovem Nerd que a gente gosta. Vocês sabem que na Espanha o Natal passa batido. Passa, porque na Espanha não tem nada no Natal, no dia 25. Que isso? É whatever. É sério? Eles comemoram e trocam presente no dia de Reis. É o dia 6? Porque é o dia que rolou os presentes. É verdade. E Jesus ganhou os presentes. Ah, olha que interessante. O dia de Reis é dia 6 de janeiro, é isso? Isso. Então, qual é a história do 25 de dezembro? Na verdade, Jesus não nasceu. Assim, muitos teóricos, muitos historiadores, né? Analisam as escrituras sobre Jesus, tudo que se... Os registros que eles têm, né? Tudo que se... A vida naquela região, na época, e eles constataram que Jesus realmente não nasceu no dia 25 de dezembro, porque tem várias passagens, por exemplo, no próprio Novo Testamento tem uma passagem que diz que fulano deixou o rebanho de ovelhas à noite no pasto. Ao céu aberto, né? Então lá em dezembro é inverno e eles não... Você não bota as ovelhas ao relento no inverno, isso só acontece na primavera, whatever, então... Então... é sério, cara. Então, essa é uma data que foi pegada emprestada, né? Eles acham que se Jesus deve ter nascido mais ou menos no dia 14 de junho. É o cálculo lá que o pessoal do Discovery Channel fez. Esse pessoal, né... Então esta data foi para favorecer o comércio. Não, né? Não, muito claro, antes. Em dezembro não tinha nada. Não tinha nada, mas alguma coisa. O 25 de dezembro foi instituído lá pro século 3, por aí, como a data festiva do nascimento de Jesus pela Igreja Católica, porque a Igreja Católica ela é um grande recorte e cola de outras religiões, né? Religiões judaicas e tradições pagãs e tal, porque quando você tá com um novo hype, você quer mostrar, olha gente, a minha fé é legal, venham, junte-se a mim, você não quer mudar a vida da pessoa, né? Você quer que ela aceite bem as suas novas ideias. Então, por exemplo, o dia 25 de dezembro em Roma era uma data usada para comemorar o ressurgimento, né, do Deus Sol, que é o Sol Invictus, que eles chamavam, comemorava-se nesse dia. E tu fez o dever de casa direitinho, hein, Rafael? Mas será que dia 25 é por causa de ter algum solstício? Então, essa solstício é dia 21 de dezembro. E a festa seguia, desde então, era justamente por causa do solstício. Só que eles comemoravam no dia 25. E aí tinha bebedeira, orgia, tinha aquela coisa bonita toda. Eu tô apoiando. Como as pessoas tinham essa grande... Já tinha essa tradição do dia 25 de dezembro, a igreja botou, olha gente, no mesmo dia tem o nascimento do nosso Senhor Jesus. Vamos comemorar essa festa. Que coincidência. Pra que você não quebrasse a tradição do cara. Quando você quer converter o cara, você não quer dar muito trabalho pra ele, senão o cara não vai se convencer. E o último fato histórico, também coincidindo com o ressurgimento do Sol Invictus, é o tal Nimrod, que a gente falou, lembra o que o Tucano falou do Nimrod? Uh-huh. O Nimrod, yeah. Não o sentinela do futuro dos X-Men, mas... o rei da Babilônia, que ele é o cara que mandou construir a Torre de Babel, etc e tal. Estou a dormir aqui. Não, mas é legal, porque não, vou contar rapidinho que o Nimrod diz que ele morreu e a mãe barra esposa dele... Mãe barra esposa? É, exatamente. Ela instituiu que o espírito dele deveria viver para sempre. em um pinheiro que estava morto e floresceu da noite pro dia. Então todo aniversário dela, pra manter ele vivo ali naquela árvore, ela ia e botava presentes na árvore. E adivinha qual era o dia do aniversário do Nimrod? Dia 25 de dezembro. Quem era este gajo? Nimrod é um sentinela que vem do futuro pra matar os X-Men. É isso que eu sei. E eu sabia que ele ia... Mas ele realmente parece um pinheiro, se você olhar estilizado. Então, whatever, né, cara? Ninguém quer saber disso. Então, é na verdade uma grande festa profana. So this is Christmas. And what have you done? Tá, mas então, agora vamos falar do Papai Noel, porque ele também tem uma origem aí, né? Assim. Papai Noel, eu sou o Nicolau, não é? É, não, não é isso? Eu sou o Nicolau, que dava presentes para os pobres, não é isso? Esse eu não fiz o dever de casa. Ah, eu acho que era. É, eu acho que era uma coisa assim. Na data festiva de 25, ele dava presentinhos para as crianças pobres. Ah, oh, que belo. O bom velhinho. O bom velhinho. Agora, por que virou o Papai Noel? Só Deus sabe. Só no Brasil que ele chama Noel? Acho que não sei. Pois é. Em inglês é Santa Claus. Que não tem nada a ver com Noel. Não tem nada a ver com nada. Ah, mas eu acho que, poxa, o Natal não tem a mesma graça, né? Quando a gente acredita no Papai Noel. Cara, é muito melhor, muito melhor. Não tem nem comparação. Alguém lembra aí quando é que deixou, quando... caiu a ficha da realidade? Pois, eu me lembro. Eu também. Foi um choque tremendo. O que que aconteceu? Que meu primo, vagabundo, chegou pra mim e disse, é tudo uma grande mentira, teu pai fica lá pôr os presentes. Eu, claro que não. O pai, quem que põe os presentes? Papai, não, tu, o Elvis tá falando que és tu. Aí meu pai, acabou o sexo. Se olha o trauma de fora. Vai refletir. É tão confuso que é tão traumático. Voltando o meu interior. Eu não quero sotaque. Volta pro pequeno. Meu pai vem de Centubará, não, minha filha. É o Papai Noel. Falou, é, sou eu mesmo. Tu vendo, sei lá, o Jornal nas Estrelas. Essa porcaria desse Jornal nas Estrelas. Acabou com o meu Papai Noel. Isso de quantos anos? Eu sei lá, de uns 7 anos. Fim estado de choque. Meu Deus, parado. 7 anos é novo pra perder a fantasia. Ah, eu devia ter por aí também. E quem foi que contou? Quem me contou que não tinha mais Papai Noel foi a portuguesa. Eu tinha que me vingar de alguém, ora pois. Ora pois. Alguém tinha que levar toda a minha mágoa. Eu achava que o Papai Noel verdadeiro era aquele que ia lá no Maracanã, sabe? Aquele era o verdadeiro. Pra mim, aquele era o verdadeiro que descia de helicóptero e recebia aquela chave. Pra que servia diabos aquela chave? Aquela porcaria daquela chave. Não, cara, e você vê como o mundo era diferente, cara. As pessoas saíam das suas casas, iam até o Maracanã pra ver um puto descer de helicóptero, dar tchau e ir embora, cara. Isso é um programa, cara, da família brasileira. Criança, eu não podia ver um helicóptero no céu que achava que era o Papai Noel, o ano inteiro. Ai, meu Deus do céu. Mas como é que você via aquela chave que ele pegava? A chave que o prefeito dava, a chave da cidade, era isso? Um negócio assim, ele pegava uma chave dourada, gigante. Ele entrava numa van e ia embora. Sei lá, eu sempre fiquei curiosa, achava que era a chave do Polo Norte, sei lá. Cara, mas ele esqueceu aquilo aqui. Eu tinha a maior preocupação, assim, sabe, em botar a árvore num ângulo que desse pra ele passar por trás, pra botar os presentes por causa da barriga, sabe? É sério, ó. A minha mãe tinha que afastar a árvore pra ele poder passar por trás, entendeu? Tinha toda uma física. Uhum. Eu ficava preocupada porque não tinha chaminé. E aí eu, mãe, como é que o Papai Noel vai entrar? A minha mãe. Pela janela. Ele entra pela janela. Mas a janela tá grande! Você não pode fazer um peidão! É meu. Eu lembro que esse problema acabou na minha mente quando eu vi um filme que passava no SBT todo Natal, que o Papai Noel ele virava umas estrelinhas. É verdade. E vira purpurina. É, virava uma purpurina e aí ele entrava. Beleza, no meio da E aí depois virava Papai Noel de novo dentro da casa. Aí eu falei assim, então é assim. Tá vendo? Não, e tem, tudo tem uma explicação, né, na época, assim, a matemática do negócio também, porque eu pensava, pô, então eu posso pedir tudo pro Papai Noel que eu quiser. Aí eu falei, não, só podia 3 presentes. Exato. Três presentes. Olha isso. Confusão, cara, que nego solta e vai colando, né, cara? Mas eu caí. Gêmeo, 3 presentes. Papai Noel, 1 presente de madeira. Porque são os elfos que fazem. Pois, mas ninguém ganhava de madeira. Não. Todo mundo queria bonequinho que dava beijoca, ou sei lá o quê. Pois é o que eu digo pro meu filho. Meu filho fala, são só 3 no máximo e tudo baratinho, que são muitas crianças. Pois é, cara, a criança cai nessa, entendeu? Ah, porque não cabe no saco do Papai Noel, entendeu? É verdade. Então... Eu sempre fui muito científico na vida toda, sempre levei as coisas, questionei a ciência das coisas e tal. E aí eu não conseguia compreender como é que Papai Noel fazia esse percurso worldwide, né? No mundo inteiro, né? Entregando em um dia só, né? Meu querido, com esta idade eu achava que o mundo era o tamanho de uma rua. Aí a minha mãe, peraí, aí eu perguntei pra minha mãe, como é que o Papai Noel consegue o mundo inteiro em uma noite, em um dia? Ela, filho... Ele é mágico. Mas tem sempre a melhor resposta. Aí eu não tinha considerado o uso da magia, é verdade. Aí eu, pô, achei excelente. Resolvido a questão. Mas peraí, Azaghal, você não acreditava? Nunca acreditou? Nunca. Ai, mentiroso! Tua mãe não falava, vai escrever a cartinha pro papai. Não, tira dessa palhaçada. Tu fazia o quê? Eu falava, eu quero isso. Mas tua mãe... E na loja que eu ia escolher. Mentira, olha, não acredito. Este gajo não chama a mãe de mãe, chama pelo nome. Ah, exatamente. Imagina, isso que eu ia falar. Imagina aquele pigmeu falando, ô, dona fulana, faz favor, compre lá. Já fiz a lista. Não demore. Que absurdo. Que horror. Mas quem chama a mãe pelo nome próprio, cara, com certeza não acreditou em Papai Noel. Com certeza é muito problemático. Eu acreditei em Papai Noel até ficar mongol gigante. Do box. Conta aí a história do box. Conta aí como descobriu. Foi, olha, foi raciocínio lógico, foi legal. Mas ela deduziu, ela deduziu, detetive. Cara, né? Muito legal. Conta aí do box. Tava eu e a minha mãe lá numa loja. Aí a mulher que tava fazendo, né, ajudando minha mãe. Aí ela falou assim, mãe da fulana, que era a mãe da minha melhor amiga. Para. As crianças já são ótimas, né, pra contar as histórias. É. A mulher que tava ajudando a minha mãe, a fulana da minha melhor amiga. Pera aí. Eu vou falar o nome. Pera, olha só, presta calma atenção. Calma aí. Eu conto essa história. Conta, portuguesa. Foi assim. Nem me fala. Esta rapariga. Humilhação, não. Não, ué. Ainda acreditava, toda feliz no Papai Noel. Mongol gigante com 10 anos, mongol gigante! Quantos anos? Normal, você tinha? Normal. 10. Mongol gigante? Eu sei que é mongol gigante, tá? Não, isso mostra normal. Personalidade. 10 anos é o limite. Foi firme na sua opinião. Era a única que acreditava. Minha sala inteira não acreditava, cara. Eu ficava maluca. Eu ficava, vocês vão ganhar carvão, não vão ganhar nada. Carvão? E se você é mal, você não acredita no Papai Noel, te dá carvão. Se o super-homem me desse um carvão, eu ia ficar feliz. Por quê? Que ele faz assim com a mão e vira diamante. Pois. Ele ia te dar o carvão e tu tem que chacoalhar pra tua não, mão. Não, ele ia fazer papai. Assim... Olha só, quem é mongol gigante aqui? É. Trauma de infância, né? Nunca teve Papai Noel. Vai lá, conta. E aí, como é que não foi? Acreditava no Papai Noel, eu não saía. Mas você vai acreditar em super-homem. Que Pois, esta rapariga vai comigo numa loja. Um dia depois do Natal, chegamos lá na lojinha de brinquedo, que ficou faltar a amiguinha dela. E aí, fomos lá numa loja, eu falei, vamos lá escolher uma coisa que ela não tenha ganho, né, Amanda? Maldita, balconista, maldita. Você queria acreditar até hoje? Vai. Ela acreditou, cara. Vai. Não, aí nós chegamos na lojinha. Acabou com a e a Amanda, vamos comprar uma coisa pra Karen. Eu falei, vamos sim. E aí... chega a vendedora e fala, ah, tem isto aqui, tem isto aqui. Aí a Amanda, isto aí, a minha amiga ganhou do Papai Noel. Aí a rapariga, é mesmo? Quem que ganhou ela? A Karen ganhou este brinquedinho. Aí a mulher, ah, pois, a mãe dela comprou bem aqui. Foi aí. Amanda... Ficou no estado de choque. Não existe Papai Noel! Aí ela ficou mentirosa. A vendedora ficou do tamanho de uma pulga, né? Eu saí da loja, não vou comprar mais nada nesta porcaria, vendedora burra. Agora, também tem uma história boa do André, né? É o irmão da Dubox, que é menorzinho. O sonho dele é gravar um Jovem Cast. Ah, é? Ele todo dia fala, por que eu não gravo esta porcaria de Jovem Cast? Deixa eu gravar, eu sei tudo sobre videogames. Vai ser engraçado. Mas ele ainda tá novinho, ele ainda acredita. Mas ele não tem um apego tão grande, né, com o Papai Noel, porque quando ele não... É ruim de não, hein? Não, mas quando pequeno, tinha um grande medo. Eu falava, vai lá tirar a foto com o Papai Noel. E ele, ai, Jesus, coisa horrível. Chorava. E aquele monstro com aquela barba falsa. Essa cara, você chega no shopping com a barba de pasta d'água. Com aquela barba tererê, cara. A pasta d'água derretendo. Derretendo, claro, porque é um calor infernal. Porque ninguém pode se vestir em veludo no Rio de Janeiro e não suar, né, cara? Exatamente. Ele tinha um grande medo. Todo dia, no shopping onde eu trabalho, o putinho ia lá todo dia comigo lá no shopping onde eu trabalho e falava... Tinha um Papai Noel no shopping. E falava, mamãe, vou pedir ao Papai Noel um presente agora. Eu, pois, pode ir, porque ficava em frente à loja. O Papai Noel ficava em frente, sentado, olhando para dentro da loja. Aí o putinho ficava lá na loja e falava, vou pedir agora ao Papai Noel um presente. E ia lá. Isso quando ele cresceu um pouquinho, perdeu o medo. Ele ia lá pedir a porcaria de presente e o Papai Noel dava, tascava-lhe um pirulito. Ou bala. Todo dia ele chegava, ó, Papai Noel, quero toda esta pista porcaria, me desta logo, desta porcaria logo. E dava a balinha. Tasca-lhe bala, tasca-lhe bala. Pirulito. Aí um dia ele chega, chega e fala, ó, mãe, por favor, eu preciso da pista, vai lá comprar. Eu falei, que vou comprar o quê? Pega a porcaria do Papai Noel, está aí na frente, vai lá. Ele, eu não vou pedir por isto. Este bostolhão, eu vou lá e peço a minha enche de balas da porcaria. Eu odeio este Papai Noel. Ele não tira o meu presente do saco. E esta bala ainda é ruim. Mas tá certo, bolinha. Ele tinha um grande ódio do Papai Noel. Agora que estás a gostar, não sei porquê. Agora está empolgado, escreve cá tu, caramba. Tu tá empolgado pra conseguir o PlayStation 2. Pois eu já falei que Papai Noel não traz esse tipo de coisa. Não fala. Olha, não, muito fala, presente, esta porcaria é cara, Papai Noel não vai dar. Você falou que o Papai Noel não ia dar e ele... E aí ele... Eu quero ligar pra minha avó, que eu tô com saudade dela. Ele não se apega muito não. Aí ele liga, Noel. Oi, vó, tudo bem? Tô com saudade, me dá um PlayStation 2. É muito esperto, mesmo. Cara, muito cara, esperto. Cara, pois é, ele não se apega muito não. De uma vez a gente tava num restaurante japonês. Ah, senão, nem fala. E aí ele comeu lá uns sushis e tal... E aí sentou no balcão, bateu no balcão e falou, o cara é um Guaraná. O Guaraná é esse. Seis anos, sete anos, isso com seis ou sete? Seis anos. Este foi ano passado. Foi. Aí começou a beber o Guaraná, virou e falou assim, ó, meu dente caiu aqui, ó, meu dente. Dentro do Guaraná, mostrava no sushi meio, olha aqui, ó. Olha meu dente aqui, ó. Meu dente aqui caiu, porcaria. Quando eu fui olhar... Era um pedaço de arroz que tinha caído no copo de Guaraná e o cara ficou bem. Meu Deus, meu pirangueiro mesmo. Então... Então vamos realizar o sonho do nosso pequeno nerd, o nerd mais novinho da família Jovem Nerd, André, com 7 anos de idade, nosso pirangueiro. Fala aí, rapaz! O que, que você quer ganhar de Natal de verdade? Ah, de verdade? É um PlayStation 2. Mas o Papai Noel... Não traz. Bem avestrado ele. Porque é muito caro demais. E ainda a Amanda não quer. No puro espírito de obrigação, eu não quero. Pirangueiro, ele ganha um boneco do Mega Man. Aí ele pega, abre, bota o boneco, joga ele na estante e fica levando pra escola a maldita cartolina pra mostrar os que ele ainda não tem. É, pois é, ele fica preocupado. Olha e isso. Todo dia me mostra essa porcaria. Ô, mãe, falta este outro. É, gente, ele tem essa cara, é soltou, isso não. É o colecionador. Ele fica assim, esse eu não tenho. Esse é o espírito do nerd, colecionador. É, exato, é. Já tá aí. Como é que você falou que ia se apresentar quando participasse? Ah, oi, eu sou o André, sou gamer e eu conheço todos os jogos que eu sei. Conheço todos que eu sei. Uma vez estava nas bodas da bisavó e aí, em homenagem ao bis, que é português, temos sangue português verdadeiro na família. Em homenagem ao Biso, foram tocar aquela música. É uma casa portuguesa, com certeza. E aí, na hora que começou a música, ele, desesperado para não revelar a identidade da portuguesa. É mesmo, cara, que chato. Ele, não tem nenhuma portuguesa aqui. Cala esta boca, não tem nenhuma portuguesa. É o maluco no salão, o maluco do salão. A me esconder. Cara, mas além disso, né, dessa parte, tem também o amigo, os amigos ocultos furadas, né? Amigo oculto nunca dá certo. Quem cara. Nunca já participou do amigo oculto furado? Amigo oculto ou em São Paulo, Puts amigos grima. Secretos. Puts, ah, e aqui é amigo invisível. Aqui não em Portugal, aqui no interior de Minas. Ah, é amigo invisível. É amigo invisível. Amigo invisível? É. Pois é, não. Principalmente quando esses amigos ocultos são feitos em família. Não, aí família é não dá certo, apurada. Cara. Não dá. Não, olha só, calma. Ninguém teve um amigo secreto, oculto, whatever, pior do que eu. No colégio, teve um maldito amigo oculto. É. Aí, cara, eu fui com a minha mãe na Casa Matos e comprei um boneco do G.I. Joe iradíssimo. Uhum. Do Snake Eyes. Olha. Amigo secreto. Olha, muito bom. E não tinha, teve muito dinheiro este cara. Não tinha listinha, sacou? Você podia comprar qualquer coisa, comprar coisa maneira. Poxa. A pessoa conhecia e tal. Tô lá esperando, né? Aí, meu amigo é isso, aquilo, toma, parabéns, obrigado. Aí chegou minha vez, meu amigo é XYZ. Cara, quando eu abri, ninguém pode acreditar no que era, cara. Vocês não vão conseguir adivinhar nunca. Eu acho que era. Uma caixa feita de palitos de sorvete? Não era. Isso é meu pai comprava quando saía de noite pro mercado. Sempre voltava com uma bajuga de palitos ou uma coisa assim. Que o presente desgraçado era aquela coleção boliche pilô. Caraca, a garrafa de boliche gigante, cheia de pilôs e garrafas. E aí você voltava e fazia, ó. Sabe, fazer derrubar garrafa. Muito bom, cara, eu lembrei. Cara, eu ficava olhando pro Snake Eyes indo embora e pra aquela maldita garrafa de boliche pilô, cara, que ótimo. Ah, mas não foi tão ruim, porque eu ganhei uma caixa de palitos. Uma maldita caixa de palitos. A garota fez com os palitos de picolé lá, aquelas fava. Uma porcaria de uma caixa e eu dei o LP na época, era um LP. Dei a porcaria lá do LP que pediram. E na minha vez ganhei uma caixa de palitos. Cara, que horror! Que coisa pior. A garota. Não, eu deve ter esquecido de avisar a mãe. Aí um dia, meu Deus, amiga oculto, vou fazer um presente aqui de qualquer jeito. Não, aí depois, cara, eu peguei, eu tenho um ódio mortal, né? Um ódio amigo oculto, né, cara? Uhum. Aí eu desenvolvi uma técnica ótima, cara, pra me livrar do amigo oculto. Tinha aquela lista, né, do que querer, né? Uhum. Dava três opções, uma opção e tal. Aí eu pegava quem eu recebi. A pessoa, eu lembro de um ano que foi o cara pediu um disco do RPM. Olha isso. Aí eu botei, eu quero um disco do RPM. Ganhei o disco, nem abri. Já passei adiante. Não, cara. Muito bom. Não porque se eu quiser presente bom, eu não peço pai no Pai Noel, eu não peço pra ninguém, eu vou lá e compro, cara. Porque se eu for esperar dos outros, eu não ganho nada. Caraca, eu não acredito. Você precisa de dinheiro. Preciso mesmo. Cara, o meu programa preferido de Natal era aquele do Rudolf, a rena do nariz vermelho. Ai, era tão lindo. Stop bonequinho motion. Stop motion, sabe? Ah, lembro. Que o boneco de neve derrete e tal. Ah. Cara, e passava todo ano compulsivamente, né, cara, o Natal. Uh-huh. E eu assistia todo ano, cara. Todos nós. Tinha sempre um especial, aquele especial da Globo, que era lá com a turma, sei lá, do Pirlim Pimpim, lá do Balão Mágico, lembra? Não, eu só lembro da Rena do Nariz Vermelho. Depois tinha aquele especial do Natal que cantava a filha da Cara, Carus. Natal pra mim só são duas coisas, a Rena e o Roberto Carlos. Quando o Roberto Carlos aparece na televisão, eu sei que é Natal. Eu não sei nem de calendário, cara. É mesmo, cara, ele só aparece nessa época. Alguém lembra do Expresso Polar? Pois, Expresso Polar é um belo filme. É bonitinho. Ah, é tão lindo. Eu gosto desses filmes natalinos. Acho tão lindo. Filmes natalinos espetaculares. Esqueceram de Mim. Ah, Esqueceram de Mim foi muito bom. O 2 até vai, né? Até dá pra engolir. O 2 é legal. Legalzinho, mas é muito, sabe, a mesma coisa. O primeiro que é... Aí depois trocaram um guri. Aí depois virou forçação. Não, né? Outros filmes bons de Natal. Grinch! Grinch! Peraí, tá bom, Grinch. Ok. Grinch. Ai, agora... mas Grinch é maravilhoso, é eu meu estou, eu estou antes, tô bem, é década bom. De 80, gente, calma aí. Aquele do John Candy e do Steve Martin, não é de Natal? Putz grila, cara, antes... esse filme é... Antes só do que mal acompanhado. Isso. Caraca! Não, era de Dia da Ação de Graças. Era? Ou não era de Natal, era? Não? Não era Natal? Eu acho que era Dia de Ação de Graças. Que ele Você tá me destruindo agora. Mas, ele não fica preso lá no avião, é isso. Não consegue, é isso. Dia de Ação de Graças. Ah, que horrível. Não pensei que era de Natal, mas tudo bem. Vale. Canelada! Vale. Mas vale, mas vale. Canelada! Cara, que decepção horrível, cara. Depois de descobrir que o Apolo não era do treinador, como eu sempre achei. Eu sempre achei que o Apolo do filme Rock era o Apolo do treinador. De quem é esse Apolo? Do treinador. Depois que um ano eu tava vendo o filme dublado, aí Apolo do treinador, Apolo do treinador. Aí eu li o pôster que tava em inglês. Apollo Creed. Apollo Creed. Oh. Não é Apollo Off the Coach? Ah, cara, Off the Coach. Oh. Tem um daquele Schwarzenegger. Ah, aquele é bonitinho. Ah, herói. Esse é legal. Turbo Man. Tem aquele também Milagre na Rua, sei lá, 32, sei lá. 34. 34. É, bobinho. Tem também da família Griswold, do Férias Frustradas. Tem um Férias Frustradas de Natal, que é muito bom. Ah, é, do esquilo na árvore. Aquelas loucuras. Que ele vai botar as lâmpadas na casa inteira e isso, queima tudo. É, não, é muito divertido também, mas um filme de Natal. E as Natais dos Simpsons, que são espetaculares. Ah, Natais dos Simpsons são muito bons. E tem o Grinch. Devemos falar do Grinch, que eu adoro este. Eu também. Eu fui levar os putinhos no cinema, mas eu ri que nem uma idiota. O Grinch é muito engraçado. Eu vi dublado. Não, a graça é a dublagem do... É a voz do Frikazoide. Guilherme, é do Guilherme Briggs. Sou Guilherme. Fã dele. Sou fã, eu também. Ele, este ele é muito bom. Ele é muito mais engraçado que o Jim Carrey, cara. Ele dublando o Jim Carrey é excepcional. É, cara. Ai, eu ria de chorar naquele filme do Grinch, as vozes dele. Ai, Jesus. Mas sabe o que eu gostava no Natal? Antigamente, passava umas grandes... comerciais. Os comerciais bonitos de Natal. Com músicas. Panetone. Lembra, lembra aquele que é o putinho ia correndo pra cantar no coral? Quero ver você não chorar. Esther é linda. Ah, muito bonitinho. Lembra? Ah, ele chegava no finalzinho e no falava coral, a frase. Cantava. Canta aí, ô cantora. Eu não. Tem uma coisa que me enlouquece no Natal, que é o panetone. Porque o panetone, cara, nada mais é do que um bolo que deu errado. E todo ano fazem esta porcaria e metem chocolate, fruta e não sei, e botam dinheiro dentro. Eles querem vender isso de qualquer maneira, cara. Isso é um pão, um bolo que dá errado, que eles juntam o ano inteiro. No final do mês eles enchem de merda pra tentar vender, cara. É horrível. Claro que não, muito bom. É horrível. Conta aí a história de como foi criado o panetone. Cara, o padeiro foi fazer e errou a mão. E fez uma quantidade gigante. Aí o que ele fez? Ele começou a tochar licor e cunhaque, sei lá, e só piorava, tochou fruta, sabe? No final inventou a tradição do panetone, sabe? Que nunca existiu, cara, porque ninguém gosta disso. Que cara. Isso, panetone é ótimo. Bom, as pessoas se sentem obrigadas a comprar panetone. Eu acho uma porcaria, eu odeio os panetones. Eu odeio isso, panetone, gente, cara. Pelo amor de Deus. Natal é rabanada. É rabanada na cabeça. Salmonela na cabeça. Cara, eu fiquei tão frustrado. Eu fiquei tão frustrado quando descobri que rabanada era feita de pão. Eu acho que era o quê? De rabo? Não. Eu achava que era de banana. Eu também. Cara, que banana, hein, meu amigo? Nossa, hein? Não era feito de nada, era rabanada, era aquilo ali, rabanada, gente, como aí. Eu achava que era banana também. Eu sei pra que esse rabanada. Pão todo? É pra fazer rabanada. Pá! Queixo no chão, né? Como assim? Pão! Aí, cara, realmente não perdeu a graça, não é mais a mesma coisa. Pega o pão, passa leite frito. Aí eu tomei um pouco trauma de rabanada. A gente comprou rabanada aqui de uma padaria um ano e tava rabanada salmonela, sabe? E aí, a rabanada é arriscado comer na rua, porque a boa rabanada é do dia seguinte, né? Mas o melhor é o peru de Natal, com fios de ovos. Cara, a história, eu ouvi de verdade. O quê? Eu ouvi o cara falar assim: esse ano eu vou encher o rabo de peru. Eu ouvi, cara. É a minha apresentação. Assim. Eu sei, mas é o que eu tô falando. Quem eu falou ouvi isso? Quem? É um amigo meu, que nunca se diz o nome, né, cara? Coitado. Ah, mas agora ele participa do Nerdcast. Olha! O que foi, né? Qual foi o melhor presente de Natal que cada um recebeu? Exato. Comecei aí, guys. Do box, qual foi o seu melhor presente de Natal? Não sei. Que ótimo, adolescente. Adolescente, melhoram. Eu já ganhei tantos, mas... Mas tem um presente, que é aquele presente que você... Caraca, ganhei, meu Deus, não acredito que eu ganhei esse presente. Bem... Eu não sei. Tá bom, obrigado. Ok, adolescente, portugueso. Portugueso, qual foi o melhor presente de Natal que você já ganhou do Papai Noel na sua vida? Ah, o presente que eu ganhei? Ele tá tentando fazer um sotaque. Esqueci de tudo. Lembra? Pode falar direito. Qual é o presente que você ganhou, que você mais gostou? O presente que eu mais gostei? É açúcar de água. Olha. Ah, bom, fala nada. Foi o primeiro que veio na cabeça. Ai, ai, Jovem Nerd, qual foi o seu presente preferido? Armatron. Era um braço robótico que você controlava com duas manchezinhas. Você lembra? Tectoy. A Tectoy. Eu não dava muito valor a isso. Ah, você, cara, você tinha tudo. O que fazia com isso? Eu adorava a Armatron. A Armatron foi o mais maneiro, cara. Senhora Jovem Nerd. Ah, cara, gente, eu não lembro mesmo, não. Ih, cara, tem tanta chata, coisa que eu ganhei. Pessoas boring, né, cara? Não. Ah, eu me lembro que eu mais gostei em toda a minha vida. O quê? Foi quando o Papai Noel me trouxe uma boneca... Uma boneca da Espanha. Uma boneca espanhola que era ruivinha, com os cabelinhos todo rococola, tudo. Que se chamava Leteia. Eu achava, Pois, botei o nome dela de Aleté. Era linda, tinha sardinhas, era ruivinha. Carregava ela pra tudo quanto era canto e meu cachorro comeu ela. What? O que eu mais gostei também foi um boneco. O boneco do Mr. Law. Ah, que lindo! Isso é uma ação covarde, porque ele esteve em São Paulo, onde tudo é barato e legal, e eu estou aqui preso no Rio de Janeiro, onde não tem nada. Olha isso, para! I looked into the eye of this island, and what I saw was beautiful. Você é ridículo! Você é ridículo! Para com isso! O mundo dá voltas, cara! O mundo dá voltas! A Jovem Nerd Story vem aí com tudo em 2007, aguardem! Então vamos dar agora o nosso presente que vai ser inesquecível para esses nerds. É verdade, né? O nosso especial de Natal com todos os participantes do Nerdcast dando o seu alô, o seu Feliz Natal com a música Let It Snow, que é a bela música de Natal antiga que toca no final de Duro de Matar, nosso mega boga Bruce Willis. Vamos lá. Boys, the weather outside is frightful, but the fire's so delightful. Seems we've got no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. Doesn't show signs of stopping. And I bought some corn for popping. The lights are turning way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight. How I fucking hate going out to the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fires is slowly dying, and my tear was still goodbying. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight. Oh, I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is low and dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Põe aí pra ver se tá legal. Feliz Natal! Que